Começa agora. O Marco de Hoje. Na Showtime, com Marco Antônio Santos Freitas. Agora, na Showtime. O Marco de Hoje. Boa noite, Marcão. Como é que você tá, meu amigo? Tudo bem, meu querido. Tudo, e você? Eu tava meio apavorado, na verdade, sabe por quê? Porque eu não tava com retorno. Então, o grande Fufunha, o nosso amado técnico aí, me chamou, né? Falou, ó, Marco, vamos lá? Vamos, tudo bem. Daí eu fiquei esperando e fiquei no mudo. Eu tava aqui treinando, já gritei. Olha, nosso amado técnico... Você... Nosso amado técnico, não. Quando muito, seu amado técnico. Ah, tá bom. Meu amado. Meu odiado técnico, aquele que eu tenho aversão há 30... Isso, por favor. São 34 anos que eu aguento esta criatura... 34 anos que eu conheci. 34 anos mesmo? Que eu aguento Flávio Ascari. Eu dizer, então, que como tem pessoas, quer dizer, aqueles vultos, né, da história que a gente conhece, tipo assim, ACDC, então tem o AFDF, antes de Fufunha e depois de Fufunha. Não, é, e tem o, e também tem o AF e DF, que é antes de Flávio e depois de Flávio, que também está conosco há 34 anos. Uau, 34 anos. É uma vida, é um casamento. Nossa, eu tô falando sério. E olha, é uma vida mesmo. O grande problema é que as pessoas... Eu não sei se eu fico orgulhoso de ouvir isso ou fico, sei lá, triste, não sei. Eu acho que você deveria... Eu acho que... Canalha. Eu acho que você deveria ficar triste pelo seguinte, porque para mim... A Constituição diz que a pena máxima no Brasil é de 30 anos. Eu já estou puxando 4 de graça. Tá? Estão levando extra, então? Hã? Eles estão levando extra de 4 anos, então? Eu tô levando extra de 4 anos. Você não sabe o que é aguentar o Fufunha. O Fufunha, outro dia, no aniversário da Andressa, queria... Eu consigo imaginar, mas eu gosto não, do Fufunha. Não, gosto. Não imagina, não. Outro dia, no aniversário da Andressa, foi um custo que ele queria fazer striptease pelado em cima da mesa de som. Quer dizer, é um absurdo. Não, olha só, mas é que o brabo é que eu ouvi falar que quando fazem striptease vestido, daí diz sim que é triste a situação. É triste. Não, aguentar o Fufunha é uma da... Eu vou dizer uma coisa pra você, se existisse céu, quando eu morresse, eu iria pro céu de corpo e alma por aguentar essa praga durante 34 anos. Ia, você não sabe quem é o Fufunha. E a terra ficaria aqui, como é que ela ficaria aqui, a terra sem a sua presença? Conta pra mim. A terra deixaria de existir, e sua beleza, sua grandeza, sua felicidade. Vamos pra primeira música. Vamos lá. Então vamos começar hoje, gente, com pra variar, anos 50, vamos desencavar aí, Teenage Moon. Vai lá. In a rock and roll world, it's a teenage moon in a rock and roll world. It would all be mine if you'd be my girl. When we're sitting all alone and you squeeze my hand, moon looks down and says, crazy man. It's a teenage moon in the rock and roll. And when I see you coming in your Bobby socks, right then the whole world starts to rock. It's a teenage moon in a rock and roll world. It's a teenage moon. It's a teenage moon in a rock and roll world. In a rock and roll world. It would all be mine if you'd be my girl. It's a teenage moon in rock and roll. It would all be mine if you'd be my girl. When we're parking all alone and you're by my side, the teenage moon smiles and winks his eye. It's a teenage moon in a rock and roll. And when I get get the chance to really kiss your lips, right then the whole world starts to flip. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, it's a teenage moon in the rock and roll. It's a teenage moon in a rock and roll world. It's a teenage moon in a rock and roll Olha, além da música, o que eu gostei mais foi da capa do vinil dele, é um terno verde com camisa amarela. Fantástico, hein? Pois é, quem cantou isso, quem estava cantando Teenage Moon, essa música que estava tocando, é de 58, o nome do cantor é Big Bopper. A gente tocou já uma outra canção dele, acho que há mais de um ano. Ele faleceu com quase 29 anos de idade. Ele ficou conhecido assim, ao redor do mundo, porque ele estava no mesmo avião que o Ritchie Valens e o Buddy Holly. Ah, tá. Isso, aquele acidente de avião, isso, eles faleceram, né? Então até tem aquela canção do McLean falando American Pie. American Pie, exatamente, né? O dia que a música morreu, né? The Day That the Music Died. Tipo assim, é uma música sobre. Tipo assim, é o dia que a inocência americana morreu, né? Porque esses três jovens que estavam com bastante sucesso faleceram. Então, esse Big Bopper, o nome dele de batismo, Giles Perry Richardson Jr., ele era cantor e também foi disc jockey. E ficou também conhecido porque nos shows, como ele era meio rechonchudo, assim, usava aquele corte de cabelo crew cut, né, bem achatado em cima, e contava muita piada e tudo mais, e ele era muito popular no Texas pelos programas de rádio dele. Então ele ficou conhecido muito mais, obviamente, póstumamente, diríamos assim. Ele pode ser ouvido em trilhas sonoras como assim, Loucuras de Verão, né, que era American Graffiti, Crazy Mama, um filme com a Cloris Leachman sobre uma mãe gangster. Acho que no Brasil era um título ridículo, Loucura da Mamãe, alguma coisa assim. Era também com o Stuart Whitman, que fez um seriado que ele deve gostar, o Cimarron. Sim. Né, aquele seriado faroeste. Também pode ser ouvido também no filme A História de Buddy Holly, né, que é com Gary Busey, no La Bamba, no Amor a Queima-Roupa e num filme que eu detesto, que volta e meia a gente toca canções que fizeram parte da trilha sonora, que é Cocktail. Então vamos tocar só um trechinho da canção dele também, que quando eu te penso, que fez mais sucesso. Yeah, this is the Big Bopper speaker. Isso aí. Oh, you sweet man. Do I want? Will I want? Oh, baby, you know what I like. Chantilly lace and a pretty face and a ponytail hanging down, wiggling the walk and a giggling the talk. Make the world go round. Ain't nothing in the world like a big-eyed girl to make me act so funny, make me spend my money, make me feel real loose like a long-necked goose, like a girl. Oh, baby, that's what I like. What's that, baby? But É pena que eu não tenha câmera aqui, porque você veria o Fufunha se chacoalhando enlouquecidamente. Essa canção é o Massa Chantilly Lace. Vamos então pular para os anos 60, então? Vamos embora, vamos para os anos 60. Tá. Vai lá, Fufunha. Your name through the fire. name through the fire. I'll write your name through the fire. I'll write your name to bring me home again. I'll write your name through the fire. There's a chip under my feet with dusty boots. I ride in the heat. Pray to my Lord while a wolf howls. Let me go back, back to my sweet. I'll write your name. Marco Antônio. É, essa canção de 69, o nome é Write Your Name Through the Fire, ou seja, eu vou escrever o teu nome a ferro e fogo, ou fogo adentro. Não fez nenhum sucesso a canção, num grupo chamado Shocking Blue. A gente também já desencavou, já fez uma garimpagem com outra canção deles, obscura, há alguns meses. Vamos tocar um trechinho aí da canção sucesso. Deles que estourou. Grupo Lã. Holandês, né? É, esse grupo aí, os integrantes se juntaram em 67, numa cidade chamada Den Haag, que é a terceira maior cidade da Holanda. Só Amsterdam e Rotterdam são maiores, tem cerca de 750 mil habitantes. Eles venderam cerca de 15 milhões de discos, mas basicamente eles são aqueles One Hit Wonders, pelo menos ao redor do mundo, né? Fora da Holanda, né? Basicamente só essa canção aí que tocou agora, que é uma canção icônica, né? Venus, não confundir com a Venus dos anos 50, do Frank Avalon. É uma canção icônica essa que a gente tocou aí, né? Super conhecida, vendeu muito no Brasil, foi muito popular também. Não espalha, mas eu acho um porre. Mas é uma canção eu não importante. Gosto. Gosta? Não. Eu sempre achei meio importante. Nunca gostei. A que eu desencavei ali, aquela Write Your Name to the Fire, eu acho até mais bacana. Assim, é uma banda bem de rock and roll e tinha muita influência psicodélica, né? E a primeira tem uma pegada meio folk, assim, eu acho bem mais audível. Mas o mega sucesso deles, Venus, eu acho bem chatinha. Os integrantes, basicamente, eram Mariska Veres e Rob Van Leeuwen, e agora eu ensaiei o dia inteiro, vamos lá. Os adicionais: Fred De Wild, Clag Van Der Waal, Cor Van Der Beek, Leo Van Keters, Antje Wilk e Henk Smitskamp. Juro que eu não inventei, gente, juro que não inventei. Mas os fixos é a Mariska Veres e o Rob Van Leeuwen. Eles podem ser ouvidos em filmes como Dois Velhos Mais Rabugentos, Deixa Rolar. Também, Deixa Rolar era um filme em inglês, era Outside Providence, título, né, do Brasil, não tinha nada a ver com Alec Baldwin. Vamos para os anos 70? Essa vai expirar. Vamos. Pode colocar aí a marca d'água. Vai expirar. Only wind up choosing you. Conhecia com eles o Stop Look Listen. Ah, não, tudo bem. Tudo bem. Mas seguinte, é fantástica, ó, fantástica. Aí, 73, né, é um grupo chamado New Birth, a canção deles, eles não fizeram, eles são muito conhecidos assim, no sentido de dentro da indústria, né, porque integrantes fizeram parte, o histórico deles é inacreditável, olha só, eles foram descobertos, eles foram criados em 1970, cria do produtor da Motown, Vernon Bullock, com a ajuda de outro produtor e letrista chamado Harvey Fuqua. Então, Harvey Fuqua até é tio do Antoine Fuqua, que é diretor de videoclipes e de longas como Assassinos Substitutos, Dia de Treinamento, Lágrimas de Sol e até essa desnecessária refilmagem que teve há pouco, Sete Homens de um Destino. É sobrinho de um dos criadores desse grupo. Deixa eu te interromper. Você gostou de Sete Homens e um Destino? Eu não gostei da refilmagem. Não, eu achei uma refilmagem totalmente desnecessária. Na verdade, o original, né? Eu gosto muito do James Cameron e do Bronson, mas... E não leva mal essa ideia dos pistoleiros sendo contratados para limpar uma cidade. Já foi feita tantas vezes, achei tão desnecessária. Eu né? também achei. Né? Não precisava. Mas, de qualquer forma, o Antoine Fuqua, que dirigiu essa filmagem, é sobrinho de um dos criadores desse grupo que a gente ouviu. E esse grupo, olha só, eles já foram chamados, já tiveram uma formação quase igual. Teve o nome de Night Riders e depois Love, Peace and Happiness, que obviamente tu gostas bastante. A gente de estúdio, né, já acompanharam, olha só, Bobby Womack, Jerry Butler, Supremes, Earth, Wind and Fire... Quer dizer, o histórico do pessoal que está aí é incrível. Teve uma época na carreira desse grupo que teve 17 integrantes. Então, mas... Não dá certo. Como grupo em si, da New Birth, nunca explodiu mesmo. Então, vamos lá. Eles podem ser ouvidos também na trilha sonora, por exemplo, de um policial, um filme chamado Gordon's War, no Brasil, era Guerra de um Homem. É um filme daqueles black exploitation, aqueles filmes bem urbanos, estrelados por negros, nos anos 70, que inicialmente eram mais para o público dos guetos nova-iorquinos e de Chicago e de Los Angeles, dirigido pelo ativista social Ossie Davis. O Ossie Davis fez vários filmes com o Spike Lee, ele como ator, ele normalmente era aquele velho sábio nos filmes Faça a Coisa Certa, né? No Malcolm X e no Febre da Selva. Eles também podem ser ouvidos, quer dizer, o Neil Burt pode ser ouvido também em Missão Impossível 3. Vamos tocar, se não for abuso, a canção que toca no filme God of War. Essa tem pegada. A morning dream, some paradise. Dream, dream, dream, some paradise. The time is right. Grab a little happiness tonight. Shake up all your troubles. Marco Antônio. Ah, a música apoteótica, né? Tá, tirar fogo na casa e na cidade, né? Essa canção aí eu gosto. Come on and dream some paradise. Ou seja, né? Venha comigo sonhar um pouco do paraíso, né? Venha aproveitar um pouco do paraíso. Antes a gente tocou uma lenta do grupo, só que era mais, obviamente, bem mais lenta e com uma pegada mais romântica, obviamente, né? Então era, antes foi I'd Spend My Whole Life Loving You, né? Eu passaria minha vida toda apaixonada por você ou te amando. Essa canção que a gente ouviu agora, esse mega funkão, funk de verdade, por favor, é da personagem do filme Gordon's War, que é aquele que eu citei, Guerra de um Homem, de 73, dirigido pelo Ossie Davis. Vamos para os anos 80? Vambora, Fufunha. Tá. Amazing friends, such high and low, out in Antônio. O nome dessa canção é Perfect Hostess, ou seja, né, anfitriã perfeita, é de 80, não fez sucesso algum no Brasil, fez muito pouco sucesso na Inglaterra, que é de onde essa dupla saiu. O nome dessa dupla é The Corgis, K-O-R-G-I-S, Samantha. Um dos maiores hits deles, dessa dupla, foi em 82, uma canção chamada Don't Look Back. A gente daqui a pouco toca um trechinho, mas eu quero falar um pouco. Eles se conheceram em 78, duraram até 82, depois voltaram em 85, ficaram até 86, depois 90, 93, estão planejando voltar. Os dois, os cabeças, né, do grupo, que claro que tem músicos de apoio, mas o grupo, a dupla é Andy Cresswell Davis, também chamado de Andy Davis, mas não confundir com o diretor de cinema de Chicago, o mesmo nome, Andy Davis, que fez Código de Silêncio, O Fugitivo, né, e James Warren. Eles podem ser ouvidos na trilha sonora de uma série muito popular na Espanha sobre os últimos dias da ditadura do Franco, chamada a Cuéntame, ou Cuéntame como Passó, que era com um dos maiores atores da Espanha, o grande Manuel Arias. Ele fez O Amante Bilíngue, que foi famoso no Brasil, Intruso, Território Comanche, e também a canção que a gente vai tocar um trecho agora para o pessoal se lembrar, tocava na novela Sol de Verão de 82. Era aquela novela que começava até com a abertura, começava com a Toquitô, do Cleito Cledir, na voz da Simone. Vamos tocar um trechinho da música Lento, que fez muito sucesso deles em 82, vamos, por favor? Espera aí, eu faço qualquer favor que você me pedir, porque eu sou uma pessoa de bom coração, Marco Antônio. Isso. Tá, você... Segundo tu mesmo, é difícil te achar o coração, mas não, que é bom, não, é. Não, é que eu tenho um coração de ouro. É duro, gelado e difícil de encontrar. Só garimpando. Vai lá, e o seu convidado já está aguardando no ar. Vai, Fofunha. Tá, tudo bem, já vai. O que foi, Fofunha? Não, simplesmente travou. Down on love, I can hardly say I'm down on love. I've monopolized your life too long. I know that certainly something's gone wrong. Times are tough. I can hardly say that times are tough. Marco Antônio. É, o nome da canção aí é Don't Look Back, da trilha sonora da novela Sol de Verão. Só vale dizer que é uma canção lenta, fez muito sucesso em 82, e eu me lembro direitinho, eu tirando uma moça que vai ficar, acho que não vou identificar, para dançar. Eu tinha um adolescente, começando minha adolescência, não vou especificar também que eu não gosto de falar a idade, sabe? O João até vive me implicando com isso, mas de qualquer forma eu tirei ela para dançar. Foi das primeiras músicas que eu dancei lenta assim, diretaço mesmo, abraçadinho, e vale dizer, não me tenta não rir, mas sem mentira, eu fiquei sabendo que ela mora anos com uma moça. Então, quer dizer, não sei se foi a experiência traumática de dançar uma música lenta comigo, mas eu sei. Agora, que... esse negócio de não querer dizer a idade é coisa de viado, viu? Ah, mas, querido, nós todos aqui somos artistas, a gente tem que ter o pensamento diante desse lance. Já te falei, né, temos que ser tão sexuais, a transar com samambaia, o que for, né? Então, já está aí o nosso convidado, tá? O seu convidado já está no ar. Tá, maravilha. Eu vou tentar dar um briefzinho aqui, mas uma honra falar hoje com o Adnor Pitanga. Ele saiu de Alagoas com 20 anos, trabalhou com o cineasta Onei São Paulo no final dos anos 60, o cineasta baiano, fez aquele clássico Grito da Terra. O filme que ele trabalhou foi num curta-metragem com o Onei chamado Manhã Cinzenta, acho que foi filmado em 68, era com Iberê Cavalcante, o cineasta Nelly da Almeida, como atores. Acho que foi o primeiro filme até a abordar a tortura. Naquele ambiente no Rio de Janeiro, do Bar Líder, ele conheceu várias outras pessoas da área de cinema, né, porque era, o Bar Líder era, tinha esse apelido, até porque era pertinho dos estúdios Líder, né, onde faziam as revelações de filmes. Ele voltou daí para Alagoas, depois fez o primeiro filme sonoro alagoano mais ambicioso, assim, que era chamado A Volta pela Estrada da Violência, em 70. Trabalhou como roteirista num filme de episódio chamado Amor em Quatro Tempos. Foi continuista no primeiro filme dirigido pelo Bruno Barreto. Bruno Barreto tinha cerca de 17 anos quando dirigiu um filme chamado Tati, com a Beth Faria. Foi diretor de produção de um campeão de bilheteria chamado Caso Cláudia, filmado pela talentosíssima Kátia D'Angelo, pelo Jonas Bloch, pelo Léo Maia. Fez também, como diretor de produção, Terror e Êxtase, um filme com Roberto Bonfim, Denise Humon, Anselmo Vasconcelos, André de Biasi. O Homem da Capa Preta, também ele foi diretor executivo do filme Dora Doralina, diretor roteirista das comédias maliciosas. Eu gosto de chamar de comédia maliciosa em vez de pôr no chanchada, porque ainda tem uma pecha muito pejorativa, né? Então ele fez, foi diretor roteirista das comédias maliciosas Confissões de uma Viúva Moça, com José Wilker, um dos episódios da antologia O Namorador. Diretor, montador em Mulheres Liberadas, no atmosférico suspense Momentos de Prazer e Agonia. Esse Mulheres Liberadas e Momentos de Prazer e Agonia, ambos, esses dois filmes foram estrelados pelo afro de faroestes europeus Anthony Stephan, chamado também, conhecido como Antônio de Tefé. Ele nasceu na Embaixada Brasileira na Itália, né? Foi o homem que mais estrelou, o protocolo que mais protagonizou filmes Bang Bangs na Itália, e também com a estrela brasileira nascida na Itália, Rosana Guessa. E também fez uma comédia musical jovem chamada Rockmania, em 84, e muitas coisas mais. Mora em Nova York e tá passando um tempo de volta aqui no Brasil, está em Alagoas, e nos deu a oportunidade de ter a paciência de falar comigo. Tudo bem? Tudo bom, Marco. Tentei fazer uma intro aqui, sabe, mas é que tem uma história muito longa, tentei resumir. Não, mas você fez um resumo assim extraordinário, tá entendendo? Pô, eu obrigado, assim, mas que... era muita coisa. Imagina ter que, sei lá, fazer a versão comercial da Bíblia. Mas você fez um resumo assim precioso, entendeu? Quer dizer, Bom, obrigado. Falando assim, o essencial, as coisas essenciais, entendeu? Eu só teria acrescentar esse resumo. Por favor. Que você fez, é o fato de eu, além de, durante muitos anos, fazer cinema, eu fiz política de cinema, entendeu? Ok. Eu atuei na política de cinema, eu fui vice-presidente da Cooperativa Brasileira de Cinema, que foi uma experiência que foi idealizada pelo Miguel Borges, pô, uhum. De criar uma cooperativa. E depois, um grupo de pessoas, inclusive o Miguel, entraram, o Nelson Pereira dos Santos foi o primeiro presidente da cooperativa, aí depois entrou o Miguel, que foi o idealizador da cooperativa, e eu fiquei como vice-presidente. E a cooperativa é uma coisa que quase não se fala no cinema brasileiro, quase que não se fala da cooperativa, mas é uma coisa importante, que tem um fato muito importante na cooperativa, que é o seguinte: a Cooperativa Brasileira de Cinema, naquela ocasião, a Pemex, que foi a grande distribuidora de cinema mexicano, que atingiu o mundo inteiro, a Pemex tinha um belo de um circuito de exibição aqui no Brasil, e a Pemex encerrou as atividades no Brasil e a cooperativa comprou o circuito da Pemex. Que foi isso, então, querido? A Cooperativa Brasileira de Cinema passou a ser o terceiro ou quarto maior exibidor do Brasil, quer dizer, tinha muitos cinemas, pô. Sim, mas ano que foi isso, querido? Isso foi nos anos, deixa-me ver, nos anos 80, eu acho. Tipo 82, por aí? Por aí assim, entendeu? Ok. Quer dizer, então foi uma experiência que não deu certo, tá entendendo? Eu diria mais por equívocos cometidos pelo próprio pessoal do cinema, você está entendendo? Quer dizer, foi uma coisa, e tem histórias assim do Arco da Velha, está entendendo? Que eu, inclusive, testemunhei na cooperativa. Teve uma ocasião em que a cooperativa é uma coisa muito rigorosa, entende? Porque a cooperativa, qualquer tipo de cooperativa, os diretores da cooperativa são responsáveis pessoalmente por problemas com a cooperativa, problemas financeiros, tá entendendo? É uma coisa assim terrível, não é esse negócio com uma sociedade anônima que faliu, quebrou, não. Em cooperativa, os diretores são responsáveis pessoalmente. E quanto tempo durou essa cooperativa, querido? Hã? Quanto tempo durou a cooperativa? A cooperativa deve ter durado uns 6 anos, eu imagino. Eu ia chutar 5. Seis anos. A gente só abrindo um parênteses, desculpa, o Adnor citou duas vezes o nome Miguel Borges, né? Miguel Borges, não sei se o Adnor sabe, mas apesar do meu sotaque, eu nasci no Piauí e fui muito pequeno, vim muito pequeno para o Rio Grande do Sul. E o Miguel Borges era piauiense também, da cidade de Picos, Piauí, e ele foi o diretor do caso Cláudia. Exatamente, e o Miguel é piauiense, e o Miguel, além de ser uma pessoa extremamente culta, extremamente talentoso, ele era um dos maiores contadores de piadas da história da humanidade, você está entendendo? Quem teve o privilégio de conviver com o Miguel não pode esquecer esse lado dele, porque, meu amigo, ele contava, a história que ele contava, todo mundo parava para ouvir, entendeu? E ele interpretava a piada, você está entendendo? Era uma coisa extraordinária, você está entendendo? E vamos então assim, vamos pular no tempo, vamos voltar lá assim, fala pra gente, fala pros ouvintes aqui, o que fez o Adnor Pitanga querer fazer cinema? Assim, lembras, por exemplo, do primeiro filme que realmente te tocou? Exatamente, eu lembro exatamente o instante primeiro em que eu resolvi fazer cinema. Eu estudava aqui em Maceió, aqui em Alagoas, eu estudava economia. Eu entrei na Universidade Federal de Alagoas para estudar economia. Meu irmão também, que era um ano mais velho do que eu, ele entrou na universidade para estudar economia, e eu entrei também. E lá na faculdade, um amigo dele, amigo meu, mas muito amigo do meu irmão, porque era da mesma classe dele, entende? Se chama uma pessoa chama José Arthur Justo. E o Arthur Justo uma vez chegou para mim e começou, ele e meu irmão falando, né? E eles falando de cinema e falaram, diretor de cinema, eu perguntei, mas o que é isso, diretor de cinema? Porque, para mim, naquela época, quer dizer, começando a... devia ter 18 anos naquela época, né? Quer dizer, cinema eram os atores. Quer dizer, não existia a divulgação que hoje em dia existe, todo mundo sabe, os diretores, quer dizer, isso hoje em dia todo mundo sabe, mas naquela época era novidade, né? Não havia esse conhecimento de cinema que há hoje. Hoje é o mundo do audiovisual, naquela época era mais... E eu fiquei encantado com a ideia de que tinha um cara que dizia para os atores, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, não é assim, não é dessa forma que você tem que falar, é de outra forma diferente. E eu fiquei encantado com aquilo, eu disse, poxa, a vida é isso que eu quero fazer da minha vida. Entendeu? Foi assim, foi uma coisa assim, de repente, e eu resolvi, tá entendendo, ir para o Rio de Janeiro, que eu disse, é isso que eu quero fazer. Entendeu? Aí fui para o Rio de Janeiro e eu, de Alagoas, não tinha ninguém no Rio de Janeiro, eu fiquei lá. E nessa época eu trabalhava no Banco do Brasil, puto. Era funcionário do Banco do Brasil. E consegui uma transferência para o Rio e fiquei trabalhando onde hoje é o Centro Cultural Banco do Brasil, lá no Rio de Janeiro, aquele centro cultural maravilhoso. Ali era uma agência, era a agência central do Banco do Brasil, eu trabalhava ali. Eu trabalhava no setor que tinha assim, todas as assinaturas. Eu guardava todas as assinaturas, os arquivos todos de assinaturas eu tinha. Então a minha distração, nos tempos, quando estava de folga, nos instantes de folga, a minha distração era pensar assim, Heitor Villa-Lobos, pum, pum, pum, pum, pum, ia lá no arquivo e puxava a assinatura do Heitor Villa-Lobos. Cândido Portinari, aí estava, porque claro, o Banco do Brasil, a agência central, todas as figuras ilustres do Brasil tinham assinatura lá. Então a minha distração era essa, entendeu? Quer dizer, era muito interessante. E aí eu fui trabalhar, né, lá. E aí eu tinha um amigo do Banco do Brasil, também colega do Banco do Brasil, que me disse, Adnor, eu tenho um amigo que vai fazer um filme aí, entendeu? E... No caso era o Ornei São Paulo, né? Era o Ornei São Paulo. Ele disse, você quer que eu lhe apresente? Eu quero, claro. Pô, aí foi apresentado o Ornei. Aí o Ornei disse, olha, Adnor, é o seguinte, o filme é um filme no budget. Não tem dinheiro para pagar ninguém, tá entendendo? A única coisa que a gente pode oferecer durante o tempo da filmagem, porque está vindo um pessoal da Bahia, viu, Tunes Pinheiro, viu, uma pá de gente da Bahia, você está entendendo? Quer dizer, a única coisa que a gente pode oferecer é você... Aí eu pedi demissão do Banco do Brasil, né, claro. Quando o Alney me disse que podia ter essa oportunidade, eu pedi demissão do Banco do Brasil e fiquei desempregado, sem dinheiro, sem lugar para ficar, sem pra morar. Essas loucuras que hoje em dia passa até aventura, mas eu fiz. Eu cheguei no Banco do Brasil e disse, eu vim pedir a minha demissão. Aí ninguém pediu demissão do Banco do Brasil naquela época. Aí eu pedi demissão e disse, mas peraí, vamos conversar, não? Você tem direito a pedir uma licença sem vencimentos? Eu digo, não, eu quero minha demissão. Eu não tenho nada contra o emprego. O empregador é maravilhoso. Mas não é isso que queria fazer. Eu sou uma pessoa inadequada para trabalhar. Então eu não estou reclamando de nada. Eu quero sair porque eu quero fazer outra coisa da minha vida. Quer dizer, essas coisas que a gente faz. E claro, tudo que na vida tem consequências. Claro. E teve consequências, mas uma delas não é arrependimento, você está entendendo? Que porque bacana. Eu fiz o que eu queria fazer, entendeu? E eu fiz. Aí o Alney disse, olha, não tem dinheiro, a única coisa que a gente pode oferecer é vocês ficarem, você, Adnor, e junto com o pessoal do Bahia que está vindo aí, vocês ficarem, tem um lugar para vocês dormirem, que é um escritório que o Nelson Pereira dos Santos tem no edifício Santos Vale, no Rio de Janeiro. Era um escritório. Então, de noite, a gente ficava toda aquela turma dormindo aqui no escritório. Pô. Quase como se fosse uma comunidade hippie, assim, no escritório. Exatamente, era tipo uma comunidade. E dali a gente saía para as filmagens, tá entendendo? Foi manhã cinzenta. E Adnor, como é que foi assim o teu primeiro dia no set como diretor? Né? Tu já tinha experiência em outras áreas. Lá eu, não tô falando no manhã. Eu tô falando quando fosse daí dirigir um longa. Como é que foi assim? Como é que foi chegar num set de filmagem sendo diretor? Como é que foi, essa tua antes de eu ser diretor, eu tive uma experiência de dirigir. Foi a minha primeira vez que eu me vi com a equipe e com atores para dirigir, entendeu? Foi num filme que eu era assistente de direção, chamado Jesuíno Brilhante, O Cangaceiro, pô. Entendeu? Lá no Rio Grande do Norte, pô. E era do William Cobbett. O filme era produzido e dirigido pelo William Cobbett. Nós estávamos lá no sertão lá do Rio Grande do Norte, pô. E tinha uma cena... Não era com o Colaçante esse filme? Era, né? Hã? Não era com o dos Colaçante? Não era com o Arduino, não. Não, não era? Desculpe. Não era com o Arduino, não. O que fez o papel do Jesus Brilhante, ele, na verdade, ele não era ator, ele era locutor da Rádio Jornal do Brasil. Mas era um cara que ele era ator, só que estava atuando naquela ocasião, entendeu? Como radialista, pô. Uma voz boa, uma presença boa, entendeu? Foi. Isso ia ter sido lá por 72, mais ou menos? Mais ou menos, por aí assim, entendeu? Uhum, uhum. Aí teve uma ocasião. Aí sim, tinha uma sequência, que era uma sequência em que feito no lugar onde tinha muita serraria, naquela região tinha muita serraria, e aquele pó de serra, eles tocavam fogo naquilo ali, e saía aquela fumaça, é como se fosse uma névoa, só que não era névoa, era pó de serra, mas era bonito pra caramba, entendeu? E tinha uma sequência que um monte assim de cavaleiros e cavalos passavam correndo assim. O William disse: não, eu não vou pro set hoje, não, você vai filmar lá. Aí eu fiquei assim: o William, porra, não, vá. Então foi a primeira vez que eu dirigi. Quer dizer, ele me deu essa oportunidade, entendeu? Deixa eu te lembrar uma coisinha, esse Jesuíno Brilhante, só te lembrar uma coisa. É possível, eu não me lembro, eu vi esse filme, mas acho que era o Rodolfo Arena no filme, não era? O Rodolfo Arena, exatamente, tá. O Rodolfo Arena trabalhava. Tá. Eu não sabia que tinha sido filmado no Rio Grande do Norte, eu não sabia que tinha sido filmado no Rio Grande do Norte. Como foi feito no Rio Grande do Norte? Não sabia. Foi feito no Rio Grande do Norte. O approach era bem assim, um Robin Hood do sertão, eu me lembro, uma coisa assim, né? Na verdade, o Jesuíno Brilhante, ele existiu de fato. Existiu uma pessoa chamada Jesuíno Brilhante. É considerado o primeiro cangaceiro, quer dizer, foi antes do Lampião, antes do cangaceiro clássico. Antes existia a expressão cangaceiro, né? Hã? Antes de existir a expressão cangaceiro. E antes de existir. Na verdade, era um bando de pessoas que era uma espécie de um Robin Hood. Entendeu? Isso, entendeu? Tá. E assim, pulando um pouquinho, infelizmente não tem tanto tempo, mas assim, fala um pouquinho da tua experiência com a grande Rosana Guessa e com o Anthony Stefan, né, o Antônio de Tefé, em dois filmes, né, no Mulheres Liberadas e no Momento de Prazer e Agonia. Só para o pessoal que está ouvindo aí, são filmes que realmente vale a pena ver. O Momento de Prazer e Agonia é um filme que eu adoro, ele tem um estilo meio, parece, ele lembra um pouquinho até os Gialli, ou os Giallo, que são aqueles suspenses bem atmosféricos dos anos 70, feitos na Itália. Fala um pouquinho da experiência com esses dois, essas duas estrelas, tanto no Mulheres Liberadas como no Momento de Prazer e Agonia, pode ser? Olha, a experiência com a Rosana é uma grande pessoa, entendeu? Uma pessoa assim, muito legal. Agora, são duas experiências completamente distintas que eu tive com a Rosana, primeiro no Momento de Prazer e Agonia e depois Mulheres Liberadas. São duas experiências completamente diferentes. É como se fossem duas pessoas. Não porque ela tenha duas caras, porque nós reagimos de forma diferente às circunstâncias que nos cercam, né? O momento de Prazer e Agonia foi um filme muito tenso de ser feito. Entende? Muito tenso, muito difícil, porque... O Antônio Stefan era uma excelente pessoa também, mas ele era muito duro. Você está acostumado a filmar na Europa, entendeu? Na primeira vez que tinha uma cena, ele a cavalo, ele disse: Adnor, eu não monto num cavalo que não seja treinado. Eu disse, como? Não monto. O maior cowboy do cinema odiava cavalo, né? É, porque, é, claro, no primeiro mundo, né? Ninguém monta num cavalo que você não sabe, é um cavalo treinado, porque, e tem razão, faz sentido, porque de repente o cavalo dá um pulo e derruba o ator e quebra a perna e acabou. Acabou claro, o filme. Claro, claro. Quer dizer, ele tinha razão. Eu reconhecia que ele tinha razão, mas foi um choque para mim aquilo, né? É um choque de realidades para nós, o cinema brasileiro. Pô, conseguir o cavalo já era um grande feito, né? Pô, conseguimos o cavalo, pô. Agora, cavalo treinado, isto... Eu fui ver pela primeira vez animal treinado quando eu visitei uma vez, há milhões de anos atrás, eu fui passear, não morava nos Estados Unidos ainda, eu fui passear na Califórnia e fui aquele, o Mundo da Universal, e que um dos shows que eu fui ver, que era um show de animais treinados da cinema. É inacreditável. Uhum. Quer dizer, aí ainda moras em Nova York, né, ou não? Hã? Ainda moras em Nova York, está passando um tempo aqui em Alagoas e vai voltar para Nova York? Ou está de muda? Não, eu moro em Nova York, continuo morando em Nova York, minha esposa, inclusive, está lá. Eu vim para cá porque eu tenho uma série de assuntos para resolver aqui, entre os quais uma obra, entendeu? E obra, você sabe, tem data para começar, mas não tem data, nenhuma eu obra tem data. Mais uma vez, quero te agradecer até por num período assim mais tumultuado, falar com a gente, tá? Vamos assim, eu vou ter que ficar meio indo e voltando no tempo, só assim, me fala como é que vês esse ciclo de filmes, essas comédias eróticas que foram tão populares nos anos 70 no Brasil, né, tanto no Rio como em São Paulo. Fala um pouquinho da tua entrada nesses filmes, né, com a Confissões de uma Viúva Moça, com o José Wicker super jovem, O Namorador. Fala assim, como é que era isso, porque o que eu estou te perguntando é que muitas atrizes ficaram marcadas negativamente, né? Muita gente, por isso que eu não gosto de filme pornô chanchada, muita gente pensa que quer dizer filme pornográfico, quando na verdade eram filmes bem no estilo das comédias italianas, tinham muita malícia e até não muita nudez. É verdade. Então, como é que foi assim, como é que tu encaravas, como é que tu, olhando para trás, assim, como é que tu encaras esse período? Olha, foi uma decisão muito difícil de entrar no sistema comercial, porque basicamente é o seguinte: eu sou de uma geração que teve a infelicidade de vir logo depois do Cinema Novo. O Cinema Novo, como você sabe, era o poder absoluto. Sim. O poder absoluto. Quer dizer, ninguém... Disfarçado de antipoder, muitas vezes. Mas era o poder absoluto, absoluto, entendeu? Eles tinham o poder de vida ou morte sobre a vida de qualquer cineasta, pô. Então, e naquela época tinha um fato também que a maioria das pessoas que eram no Cinema Novo eram todos de família muito importante. Sim. Entendeu? Filhos de diplomatas, filhos de generais, filhos de tudo assim, gente do mais alto escalão da vida nacional. Eu me lembro que uma vez, entendeu? Só para lhe dar uma ideia do que era isso. Eu estava numa reunião lá na De Filme, que era uma empresa que era do Cinema Novo, era o pessoal do Cinema Novo, que era o dono, era o Luiz Carlos Barreto, o Nelson. Estava lá na De Filme e houve uma reunião lá para indicar nomes que fossem para a direção da Abrace, Associação Brasileira de Cineastas. Eu tinha chegado de Alagoas, entendeu? Não tinha pretensão nenhuma, mas eu estava lá, você está entendendo? E o William, que se tornou amigo íntimo meu, muito amigo, William, ele sugeriu o meu nome para um desses cargos, assim, suplente do Conselho Fiscal. Sabe aqueles cargos que você coloca só para encher linguiça? Entendeu? Mas tem que ter. Mas o nome bonito, né? Com o nome bonito. É, um nome composto bonito. E o William não tinha ninguém, e aí, não, bota o Adnor. Eu, tá bom, meu nome. Aí daqui a pouco, o Paulo Thiago diz, puta merda, cineasta paulista. Nós esquecemos o nome do Joaquim Pedro. Tira o Adnô, bota o Joaquim Pedro. Ele disse, porque o Joaquim Pedro é uma figura da República Brasileira. Entendeu? E era, de fato. O Joaquim Pedro era uma figura, assim, de... Joaquim Pedro de Andrade Silva. Entendeu? Quer dizer, então, era assim, quer dizer, era um respeito quase assim, aristocrático. Era a aristocracia do cinema brasileiro, era o cinema novo, entendeu? E eles eram realmente, assim, muito inteligentes, eram todas pessoas cultas, e com grande prestígio na sociedade, grande prestígio, tá entendendo? Em tudo. E dominavam de uma forma... Era um condomínio fechado. O cinema novo era um condomínio fechado, entendeu? Só um parênteses aqui, E falou do Paulo Thiago, né? Um dos filmes mais recentes, já fazia uns anos ali que o Paulo Thiago fez, por exemplo, foi aquele Jorge Brasileiro, o Joaquim Pedro de Andrade, acho que o filme dele mais famoso foi o Macunaíma, fez também Padre e a Moça, Os Inconfidentes, que eu sei que não é um filme que eu adoro, Os Inconfidentes, mas só fechando parênteses, só para o pessoal que não está por dentro se localizar. Mas viu, então, voltando à pergunta que você me fez, por que em um certo momento eu fiz, quer dizer, antes de entrar no cinema comercial, eu fiz um documentário, um curta-metragem documentário chamado Mestre Ismael, entendeu? Sobre o grande Ismael Silva, que foi, para quem não conhece, Ismael Silva, não, o nome é o autor daquela música clássica, Antonico. E foi o fundador da primeira, um dos fundadores da primeira escola de samba, entendeu? Que foi a Deixa Falar, que hoje é Estácio. Mas a primeira escola de samba foi a Deixa Falar. E o Ismael foi um dos fundadores. E eu me tornei muito amigo do Ismael com esse filme, entendeu? E foi o primeiro filme que eu fiz. E foi um filme que... Aí tinha naquela época um festival de cinema. E eu inscrevi o filme. E o filme não recebeu nada. Entendeu? Não recebeu prêmio algum. Aí eu fiquei triste, né? Porque eu acreditava no filme, que achava que o filme merecia alguma coisa, mas não recebi nada. Aí, anos depois, uma pessoa... esteve no júri de Sadno, você não foi premiado, ele não recebeu nada por causa do Alex Viana, porque o seu filme ia, o Alex tirava, o seu nome ia, o seu filme ia, Alex tirava. Resultado, eles deram dois prêmios para um outro filme. E o meu foi dá para deduzir então que quando fizeste esse filme, que era sobre a escola de samba, os primórdios ali, no caso dele, depois migraste para um cinema mais comercial e com pegada erótica, meio te queimou com a inteligência, com os intelectuais, então, é isso? Não, o que acontece é o seguinte, eu era muito discriminado, entendeu? Porque você sabe que todo o cinema é tudo pessoal que tem certa... naquela época, né? Naquela época. Hoje é um pouco diferente, mas a essência é meio parecida. Naquela época, se você não tivesse alguma filiação ao Partido Comunista, você era excluído de tudo. E eu não tinha filiação nenhuma, nunca fui comunista, nunca tive filiação ao Partido Comunista. Então, eu não era só a panelinha. Panelinha, exatamente. Não era parte do Politburo. Não fazia parte do Politburo, você está entendendo? Então, o Alex Viane me derrubou. Depois me contaram. Eu fiquei muito decepcionado com isso. Eu digo, meu Deus, pô, as pessoas... O filme não interessa. O que interessa se é o fulano de tal, se é o Beltrano. Sim. Quer dizer, o filme é um detalhe burocrático, você está entendendo? E eu vi que essa era a realidade. Eu não tinha a menor chance de fazer cinema... Porque naquela época já existia a Embrafilme, eu não tinha a menor chance de receber financiamento, fazer nada. Então a minha única chance que eu tenho para fazer filme é fazer cinema comercial, porque é feito com dinheiro do exibidor. Entendeu? E não, é o exibidor que entrava e A gente apresentava o projeto... Só um parede, mas falou no Alex Vianney, acho que o detetive mais conhecido dele é Noiva da Cidade, um filme... Até, eu gosto bastante, até com a Elke Maravilha, até no Patrão. É, exatamente. Isso. Mas o Alex... Que é, acho que vou chutar que deve ser 76, mais ou menos. É preciso também ressalvar que o Alex era um dos críticos... mais respeitados do cinema brasileiro da época, além de ser cineasta, sim, diretor, ele era um crítico... Sim, era uma pegada meio carreira do cinema, assim, críticos que eram cineastas também. Aquela pegada meio, né, da panelinha do Godard, assim, como, tipo assim, a versão brasileira disso. Mas, querido, fala um pouquinho como é que está a tua vida em Nova York. Tu trabalhas com audiovisuais lá, né? tem uma produtora de vídeo. Qual é a diferença do Agnor Pitanga de hoje pro Agnor Pitanga dos anos 70 e 80, assim, olhando para trás, assim, como é que... Eu diria que a maior diferença é o suporte, né? Porque eu, naquela época, era muito difícil, o filme era caro, o negativo era caro, tudo era complicado, né? E aí surgiu o vídeo, né? Uhum. Quer dizer, então, nos Estados Unidos, o cinema é uma coisa é completamente inviável. Não tem a menor possibilidade de fazer filme lá. É muito caro, é muito dinheiro, entendeu? Uhum. Então, eu parti para o vídeo. Então, basicamente, a diferença é que eu deixei de usar o suporte filme e câmera de filme e passei a usar o suporte câmera de vídeo. E edição não linear, entendeu? Quer dizer, edição, em vez de moviola, que você tem que ter aquela moviola grandona, aquela coisa toda, você hoje tem um computador, entendeu? Então, essa é a diferença. E claro, eu deixei de fazer filme de longa-metragem e passei a fazer documentário, entendeu? Então, foi uma entrada no documentário, em vídeo. Eu fiz muito comercial lá na... comercial para a comunidade brasileira, porque fazer comercial para a emissora americana é que nem Hollywood, entendeu? Você fazer comercial para passar na Fox News, para passar na CNN, isso é negócio de milhões. Mas surgiu no Brasil, lá nos Estados Unidos, quando eu já estava morando nos Estados Unidos, se instalou lá a TV Globo. E criou-se lá a Globo Internacional. E era a mesma, e é ainda, continua assim, é a mesma TV Globo, a mesma programação, só que quando chega na hora do intervalo para o comercial, em vez de entrar o comercial do Ponto Frio, por exemplo, entra o comercial do restaurante Brasileiro. Por exemplo, brasileira lá. Padaria brasileira, você está entendendo? Isso. E, obviamente, os custos são completamente... É compatível com a realidade de lá. A TV Globo, fazer um comercial para a TV Globo é uma coisa, é muito dinheiro, né? Só as grandes empresas é que podem anunciar na TV Globo. Globo, Record, tá entendendo? Porque lá existe também a Record. É a mesma coisa, aqui também para você anunciar na Record é muito caro, mas lá é viável, porque a realidade comercial das empresas brasileiras, claro, são pequenas empresas lá, claro, entendeu? Claro. Quer dizer, então, eu tive acesso e fiz uma quantidade enorme de comerciais, tá entendendo? Estás lá há quanto tempo? 21 anos? 20 anos? Eu tô entrando nos 20. Não completei 20 ainda não, estou com 19 e alguma coisa. Ah, tá. Se fosse na Califórnia, com 21 já poderia beber. Né? Já poderia o quê? Beber. Na Califórnia pode beber com 21, então, quer dizer... Na Costa Leste, acho que é 18, né? Não, lá nos Estados Unidos, lá na Costa Leste... acho que é 18, é que eu morei na Califórnia, e a Califórnia é 21 para beber. Não que eu beba. Lá em Nova York também, 21. É 21 também? 21 também. Então, o interessante é que ninguém pode tomar cerveja na rua, né? Se você quiser tomar cerveja na rua, você tem que botar cerveja, a latinha de cerveja, um saquinho desse de saquinho, de papel pardo. Agnor, eu quero agradecer, tá? Não sou porta-voz da rádio, mas agradecer a tua atenção, a meia hora que a gente tinha para conversar passou, a gente ultrapassou um pouco até, queria agradecer até o João da rádio por permitir essa... Não por isso, um é pouco. Sempre um prazer quando a entrevista é boa. Obrigado mesmo. E a tua força aí, a tua disposição de falar com a gente. Tentei dar umas pinceladas aqui, tem muita coisa para conversar, mas eu acho que para o pessoal que não conhece o trabalho, pelo menos dê para citar assim, um pouquinho, desde continuista até direção, e saber um pouco da tua... ter uma ideiazinha de quem é Adnor Pitanga e como é que foram a tua trajetória nos anos 70 e 80. Então, quero te agradecer de novo, tá bom? Tá certo, Marco. E eu quero também agradecer, foi um prazer muito grande, porque sabe como é que é? Falar de cinema sempre é bom, sempre tem assunto, né? Nossa! Um dia alguém tem que escrever um livro sobre as histórias do cinema brasileiro. Os casos. As histórias por trás, né? Não, as histórias engraçadas, entendeu? Uh-huh. As histórias não é assim, analisado do ponto de vista político, ideológico, nada disso. As histórias engraçadas. Tipo um anedotário do cinema, né? O anedotário do cinema. É riquíssimo. É riquíssimo, entendeu? É maravilhoso. Só estou assim do lado da velha. Adnor, obrigado de novo, tá? Um grande abraço, tá? Um grande abraço, Marco. Tá, um abraço, querido. Tchau. Marcão. Obrigado, querido. Fala, querido. Você conhece O'Carroll, né? Claro. Acho que a gente já tocou nesse assunto até umas duas vezes. E a resposta da Carole King? Sim, da Carole King. Uh-huh. Eu acho que tocaste... Não, se foi no meu programa, foi num sábado que tocaste. Eu adoro a Carole King, né? Eu acho um dos namorados dela mais famosos, que é o James Taylor, eu acho um pé no saco. Mas a Carole eu acho bem legal. Eu também gosto muito dela, viu? Bom, Marco Antônio... Sábado estaremos juntos. Então tá. Um grande abraço a você. Um grande abraço. Obrigado parabéns novamente pela entrevista, viu? Tá, pessoal. Agradeço o espaço de novo. Obrigado aos ouvintes aí. Grande abraço. A Kátia D'Angelo que estrelou o caso Cláudio está nos ouvindo até. Quero mandar um beijão. Então, obrigado, gente. Quem estiver escutando aí, valeu pela força mesmo, tá? A gente faz o programa para vocês. Olha, valeu. E daqui a pouco está no SoundCloud. Quem quiser reouvir... Isso, amanhã eu passo o link mais adiante para quando tiver a gravação aí. Legal. Do programa. Um grande abraço. Outro, tchau.